machucado e ferido, procurando um destino, tentando fazer sentido. Você vai olhar pra mim, vai ver que tô abatido. Marca 10, amanhã tu já vai me ver erguido. Pode me deixar sofrer, deixa o fogo me queimar. Esse processo é necessário pra eu me lapidar. É um processo árduo e muito periculoso. Assim transformo pedra bruta em diamante valioso, sentindo o valor de cada atitude. Errada, precipitada, palavra que ilude. Mas tudo que foi passado, não há quem mude. Tô de consciência limpa, fiz tudo que pude. Só não pode esquecer que a justiça sempre vem. Pense bem, antes de machucar alguém. Quem fere será ferido, deixa o mundo girar. A punição chega assim, cedo ou tarde ela virá. E ela vai te machucar, relembrar a cada momento. Vai lembrar tudo que fez, o quanto gerou sofrimento. Vai chorar, vai dizer, vai molhar o travesseiro, sentindo queimar por dentro. Vai implorar, piso, passar, dizer que não merece. Felizmente não vai dar, não adianta fazer prece. Vai ver, quer caminhar sobre espinho nos pés. Vai sentir o que eu senti, mas multiplicado por 10. Aproveita então enquanto a hora não chega. Pode ter certeza, esse mundão vai girar. Quando piscar o olho, vai se ver no meu lugar. Vai se arrepender de ter agido sem pensar. Aproveita então enquanto a hora não chega. Pode ter certeza, esse mundão vai girar. Quando piscar o olho, vai se ver no meu lugar. Vai se arrepender de ter agido sem pensar. Força, eu sei que tenho, isso tudo eu já passei. Tentei camuflar minha dor com vadias que fiquei. Não adiantou, não sabia o que fazer. A solução veio até mim, trouxe alegria pra viver. Amigos valiosos apareciam de repente. Cada momento com eles limpava toda a minha mente, me mostrava que a vida me dava outra opção. Me animavam, confortável, aliviava o coração. Às vezes me aconselhavam, vê se não faz burrada. Limpava toda a cegueira que me incomodava. Pedia pra eu ter paciência, que o tempo me curava. E o porquê de tudo isso eu sempre me perguntava. A resposta demorou até desistir de esperar, mas ela chegou, de fato veio pra ficar. Chegou de cabelo longo, sinceridade no olhar. E tudo que eu sofria foi fácil de deletar. Aí caiu a ficha, eu pude compreender. Se tudo isso não rolasse, não iria conhecer tal mulher encantadora que completa o meu viver. Me cativa, me ensina, me torna um belo ser. Tipo jogo de xadrez, tem que parar e analisar. Uma jogada errada, suficiente pra acabar. Se o tabuleiro bagunçou, deixa o mundo girar. Ele mesmo faz questão, põe cada peça em seu lugar. Aproveita então enquanto a hora não chega. Pode ter certeza, esse mundão vai girar. Quando piscar o olho, vai se ver no meu lugar. Vai se arrepender de ter agido sem pensar. Aproveita então enquanto a hora não chega. Pode ter certeza, esse mundão vai girar. Quando piscar o olho, vai se ver no meu lugar. Vai se arrepender de ter agido sem pensar. Aproveita então enquanto a hora não chega. Pode ter certeza, esse mundão vai girar. Quando piscar o olho, vai se ver no meu lugar. Vai se arrepender de ter agido sem pensar. Aproveita então enquanto a hora não chega. Pode ter certeza, esse mundão vai girar. Quando piscar o olho, vai se ver no meu lugar. Vai se arrepender de ter agido sem pensar.